Bom, pessoal, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto que está dominando aí as redes sociais. Está todo mundo, praticamente todo mundo, falando sobre isso, gravando vídeos sobre isso. Os jornais também estão fazendo uma cobertura grande. Alguns um pouco mais isentos e alguns outros aí aceitando patrocínio de grupos empresariais, que nem o Folha de São Paulo, o Estadão, fez essa semana. Mas, enfim, assim como qualquer outro assunto dos últimos que a gente tem tratado, os assuntos mais polêmicos, esse é um assunto que muitas vezes as pessoas não têm se apegado ao texto, não têm analisado realmente do que se trata. Então a gente vai falar um pouco aí sobre a PEC 241 e o que ela quer dizer, né, o que ela está propondo, quais seriam os impactos e, enfim, tudo que a gente conseguir comentar a respeito disso, né, que a gente tem pesquisado aí esses dias. Beleza. Acho que para a gente começar a entender um pouco melhor, vale a pena ler pelo menos a parte de justificativa aqui do documento oficial. Tá. O primeiro parágrafo é uma baboseira de submeter a elevada consideração de Vossa Excelência, blá blá blá blá blá blá blá, não vou ler isso. O importante vem aqui, que seria a justificativa dessa proposta. Faz-se necessária a mudança de rumos nas contas públicas para que o país consiga, com a maior brevidade possível, estabelecer a confiança na sustentabilidade dos gastos e da dívida pública. É importante destacar que, dado ao quadro de agudo desequilíbrio fiscal que se desenvolveu nos últimos anos, esse instrumento é essencial para recolocar a economia em trajetória de crescimento, com geração de renda e empregos. Corrigir o desequilíbrio das contas públicas é a condição necessária para retirar a economia brasileira da situação crítica que Vossa Excelência recebeu ao assumir a presidência da República. Esse é o texto que começa a explicar o porquê da proposta dessa PEC. Eu vou tentar fazer um resumo rápido. Eu vou explicar o que eu entendi do texto. E aí você fica à vontade, Magno, depois para discordar se você entendeu algo diferente do que eu vou falar aqui. A principal medida que essa PEC propõe é a mudança da forma em que vai ser determinado os custos, os gastos, né, do país em várias áreas. Né? É importante ressaltar isso, porque em muitas mídias eu vi o foco ficando somente em saúde, educação e programas sociais. Quando, na verdade, o próprio texto deixa claro que isso vai ser aplicado em diversas áreas. Inclusive, os três poderes, obviamente, né, o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, que inclui também o Tribunal de Contas, também vai limitar os gastos do Ministério Público e da Defensoria Pública. A parte mais crítica, né, que está sendo mais abordada por todo mundo, que é saúde e educação, ela tem uma mudança grande na forma como vai ser feito o gasto. Né? Atualmente, são investidos no mínimo 13,2% da receita líquida de saúde e 18% da receita de impostos da educação. Ou seja, não existe um teto, esse é um piso. E é a partir daí que se começa a gastar, ou seja, gasta-se sempre mais do que esses percentuais. O que a PEC propõe é que, na verdade, deixe-se de se basear na receita para esses investimentos. Então, eu deixo de estabelecer que eu tenho que usar determinados percentuais da minha receita para esses gastos. E aí eu passo a me basear somente no meu exercício anterior. Ou seja, no meu ano anterior. Então, se esse ano eu gastar R$1 milhão e a inflação desse ano, dos 12 meses, for de 10%, no ano que vem eu vou gastar R$1 milhão e 100. Basicamente, essa é o cerne da proposta. Né? São essa alteração desses pisos. E aí, uma coisa que não ficou clara é como vão ser definidos os pisos para as outras áreas. Né? Ele só fala que vai ser baseado no ano anterior, mas não explica como é feito hoje. Então, sei lá, não sei qual é o teto de custo do Ministério Público hoje. Não está escrito aqui no texto e tampouco ele fala qual que vai ser a alteração. Ele só diz que vai passar a se basear no ano anterior. Basicamente foi isso que eu entendi da PEC. Eu acho que o que fica mais crítico com relação a isso, eu já vi várias opiniões contra e opiniões a favor, não é com relação à necessidade de conter os gastos públicos ou não. Acho que isso é meio que um consenso, né? Qualquer partido, qualquer pessoa, quando analisa e vê essa situação, né? O Brasil está realmente numa crise, o país está endividado, todo mundo concorda que tem que ser revertido, que alguma coisa tem que ser feita com relação a isso. O problema é o ponto de partida ser o corte, né? O corte não, mas ser a limitação desses gastos, levando em conta que a educação e a saúde no Brasil já tem um investimento muito mais baixo que, eu vou dizer países de primeiro mundo, né? Mas é claro que é muito mais baixo que países de primeiro mundo. Mas nem países equivalentes que estão crescendo, que estão conseguindo resolver seus problemas com educação e saúde, não estão investindo tão pouco quanto o Brasil. Então o Brasil já tem um investimento pífio. Se isso for congelado, né, esse montante todo, na verdade não vai ser congelado só educação e saúde, mas se o montante todo for congelado, né, se forem feitas as correções de juros, né, da taxa de juros, se a gente congela tudo e não mexe no resto, não mexe na Previdência, não mexe nas outras coisas que estão dentro desse pacote, o espaço que vai faltar vai ser tomado da saúde e da educação, que são coisas que o governo manipula, por exemplo, né? São coisas que o governo mexe. Então, o perigo dessa lei, ainda mais pelo tempo que ela vai se estender, né? Que estão propondo aí 20 anos, que é um tempo absurdamente grande, é justamente esse. Se você não mexer nas outras coisas que estão ali naquele pacote, inclusive a saúde e a educação nem são, né? Nem são os maiores comedores de dinheiro ali daquele grupo de coisas que estão englobadas nisso. Se você não mexe no resto, o que vai ser prejudicado é a saúde e a educação. São os serviços para as pessoas que mais precisam desses serviços, são serviços públicos. Né? Então isso é essa parte que é mais incômoda, né? Que é mais crítica e que chama mais atenção de qualquer pessoa. Né? Não foi proposto que fosse feita uma revisão, um pente fino em todos os gastos do governo, em salários, em todos os benefícios, sei lá, em qualquer coisa que seja supérflua, que esteja sendo gastado, né? Eles colocaram um limite nesse grupo e dentro desse grupo tem coisas que são muito delicadas de mexer, né? Então, acho que isso é o mais complicado dessa situação. Então, só uma questão em relação a esse lance do investimento em educação. O investimento do Brasil não é pífio, não, cara. O Brasil é um dos países que tem mais investimento, inclusive, dentro do patamar econômico dele. Ele está entre os 20 e 30 que mais investem dentro desse patamar. Obviamente, ele está atrás dos países do primeiro mundo, mas ele está, por exemplo, ele estava em 2012, né? Faz algum tempo já, mas esse panorama não deve ter mudado muito. Ele investia mais grana em educação do que o Reino Unido, por exemplo. É uma matéria do próprio MEC, do ano passado. O Brasil está entre países com maior investimento em educação, com investimento de 13,3% do PIB. Apenas México e Nova Zelândia tiveram maior proporção do que o Brasil. Então a gente não investe pouco, não, cara. Eu discordo desse ponto que a gente investe pouco. Eu acho que, na verdade, a gente investe mal, né? A gente gasta o dinheiro de forma errada, mas o dinheiro vai. Então, aí depende da fonte, né? Eu tô com um gráfico aqui também de 2014, do Globo mesmo. Eles estão falando que o gasto médio anual brasileiro por estudante é de 3.066. Foi, né, de 3.066 dólares e só superou os 625 dólares da Indonésia. Os valores nacionais são inferiores aos de países com renda similar, como Turquia, México, Hungria e muito distantes de países que compõem o OCDE, organização da qual o Brasil não faz parte. No topo está a Suíça, aí, com 16 mil de investimento por aluno, e os Estados Unidos com 15.345 por aluno. Então, talvez, né, não seja errado isso que você está verificando, né, mas talvez isso seja proporcional. Eu tô vendo o site do MEC em 2015. Né, foi o governo que divulgou isso aqui, então o governo estava mentindo. Qual que era o valor que eles tinham divulgado? Eles não colocam um valor exato aqui, pelo menos até onde eu tô lendo, não tem um valor, não tem um valor em dólares como você tá vendo aí. O que tem é ele tá falando que uma publicação do documento Education at a Glance de 2015 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, teve lançamento na no dia 24, da terça-feira, no caso de 2015, novembro de 2015, 24 de novembro de 2015, destacando o Brasil entre os países que mais fizeram investimentos públicos em educação nos últimos anos. O evento foi realizado pelo Ministério da Educação e pelos Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Bom, isso aqui é um ponto legal, até pra gente pegar os dois dados, o dado que você tem aí do Jornal Globo, pegar esse dado que foi o próprio MEC que divulgou, procurar esse documento, né? Se essa organização para cooperação divulgou esse documento mesmo, e conseguir ter uma ideia melhor disso. Mas, ainda assim, né, o ponto da questão é que, assim, você acha que realmente a grana que é investida em educação, que pelo menos se diz que é investida em educação, ela não seria suficiente para ter uma educação de mais qualidade se ela fosse, de fato, bem utilizada? Cara, eu acho que tem as duas coisas. Tem problemas de gestão, né? Tem coisas que você conseguiria resolver acabando com a corrupção, né? Dos desvios de dinheiro que vão para a educação. Aí teria que ser analisado como é feito isso, né? Quanto dessa verba para a educação é repassado para as universidades, o quanto é repassado para os estados, né? Como é distribuído esse dinheiro, teria que ser feita essa avaliação da gestão, né? E você conseguiria fazer alguma coisa melhor. Mas eu acho, né, além disso da gestão, não é só esse o problema. Eu acho que realmente também tem um problema de verba, porque os professores ganham mal no nosso país, né? Isso é uma coisa também que é notório, assim, né? Tipo, sempre que você pesquisa, sempre que saem matérias falando sobre isso, comparando com o salário de professores de outros países, então uma parte dessa verba deveria ser investida também do aumento do investimento em educação, deveria ser passado para os professores, né? Para qualificação, para programas de incentivo, bônus, enfim, né? Deveria ser mais prestigiado. Então, eu acho que sim, que é preciso investir mais em educação. A questão é que, como eu falei, está tudo dentro desse pacote, né? A educação, a saúde, está tudo dentro desse pacote. Se você coloca um teto aí e você não mexe na previdência, você não mexe nas outras coisas que estão dentro desse pacote, então não vai ter como encaixar tudo. Se alguma coisa vai crescer, outra vai diminuir, né? Você tem um limite ali, dentro daquela caixinha ali. O que não cabe vai cair para fora. Né? Então, é complicado, né? Não, eu acho que isso é ponto pacífico, de que só essa medida, ela não é suficiente. Só colocar um teto, que seja em todos os custos, não é suficiente, né? Precisa-se mudar várias outras coisas. Mas colocar um teto nesses custos, eu acho que é imprescindível. Eu discordo também do tempo de duração. 20 anos eu acho que é muito tempo. Inclusive o próprio documento, ele tem um trecho que ele diz que esses 20 anos são o tempo necessário para que as instituições financeiras, deixa eu encontrar exatamente esse ponto aqui, cara, que ele fala dos 20 anos, que eu achei assim muito vaga a explicação do porquê dos 20 anos. Não tinha nenhum... Nada deixando muito claro o porquê desse período, né? O porquê que foram escolhidos os 20 anos. Só uma observação com relação a isso do tempo também. O Temer falou em uma entrevista, não sei se foi hoje ou ontem, mas eu estava lendo sobre isso, que isso poderia ser revisto, né? Que ele disse que as pessoas estão entendendo errado, né? Como se fosse uma medida que... todo mundo fosse obrigado a seguir, que os próximos presidentes, o próximo presidente fosse obrigado a seguir, na verdade isso pode ser revisto, isso pode ser avaliado, né, pode ser colocado para votação novamente. Então, realmente fica muito vago e fica muito estranho essa coisa dos 20 anos aí. Parece que foi uma coisa meio chutada, assim, em um governo que está aí para ficar durante 2 anos e não foi eleito, né, uma medida totalmente... Ele já disse que também nem quer tentar ser eleito nas próximas eleições. Então ele está fazendo o que tem que ser feito de uma forma meio atropelada, aí, sem muita discussão, que nem ele tentou fazer com a educação e tal. Parece que é uma medida meio, não vou dizer desesperada, né, porque foi planejada em pouco tempo, aí, mas está sendo meio que empurrado. Assim. Então é delicado. Né? Que nem, o exemplo da educação é o mais clássico, né? Que depois ele voltou atrás em algumas coisas, disse que não tinha sido debatido muito bem, os próprios educadores também disseram que isso é uma coisa que deveria ter sido debatido muito mais para ser colocado, mas enfim, você encontrou a informação do tempo aí? Encontrei. Ele fala aqui, ó, O novo regime fiscal válido para a União terá duração de 20 anos. Esse é o tempo que consideramos necessário para transformar as instituições fiscais por meio de reformas que garantam que a dívida pública permaneça em patamar seguro. Tal regime consiste em fixar meta de expansão da despesa primária total, que terá crescimento real zero a partir do exercício subsequente ao de aprovação desta PEC, o que levará a uma queda substancial da despesa primária do governo central como percentagem do PIB. Trata-se de mudar a trajetória do gasto público federal, que no período de 97 a 2015 apresentou crescimento médio de 5,8% ao ano acima da inflação. Ou seja, não existe justificativa para esse tempo aqui, né? O que é claro é isso, não existe. São 20 anos, por quê? Porque consideramos necessário para transformar as instituições fiscais. Isso não faz muito sentido para mim. Não faz sentido nenhum. Isso é uma coisa que, se você vai colocar 20 anos, você tem que dizer que nós temos uma dívida X, o valor é tanto, e dentro de 20 anos, tendo um PIB e tal, e conseguindo tantos por cento, nós estimamos e chegamos nessa data de 20 anos. Agora você não fala, né, dessa forma tão vaga, sem dizer o porquê que você chutou esses 20 anos aí. É um tempo muito grande, como eu falei, é um governo que está aí provisoriamente, né, durante 2 anos, aí entrou tapando buraco e tá tomando uma medida totalmente... uma medida muito delicada, né? Muito, muito pesada aí para você tomar em tão pouco tempo, que vai afetar todos os próximos governos aí durante 20 anos. Sobre o que só que você ressaltou que o Temer tinha falado que não são bem assim os 20 anos e tal. Talvez ele estivesse se referindo a um trecho que diz que a PEC prevê que uma lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo proporá qual será a taxa de crescimento do limite de gastos a partir do 10º exercício de vigência da regra. Ou seja, na metade do tempo, o que pode haver é uma revisão do limite de gastos, não que simplesmente vá se retirar. Exclusivamente a partir do executivo, né? Ele ainda colocou essa cláusula. Somente o executivo vai poder propor. Daqui a 10 anos. Entra em votação, mas o executivo tem que propor. Essa questão do tempo, ela é... Não tem como defender essa questão do tempo. Ela é indefensável. Não faz sentido nenhum. Somado a esse lance dos caras terem chutado um tempo e não justificarem o porquê desse tempo, né, todos esses problemas aí que a gente já levantou, tem a forma como foi aprovado isso na primeira sessão, né, são duas sessões na Câmara, mas duas no Senado. Na primeira, o Temer conseguiu fechar a quantidade de votos, fazendo um jantar ali, que, na verdade, além de um jantar caríssimo, né, com comida caríssima, com vinhos caríssimos ali, além daquele jantar, né, teve dois objetivos aquilo ali. O primeiro foi oferecer garantias para algumas pessoas, né, e sobre isso daqui a pouco eu vou falar uma outra coisa que eu achei meio nojenta também, né, asquerosa, usando uma palavra mais bonita do que nojenta, mas uma coisa que aconteceu aí. E a segunda coisa que esse jantar aí objetivou foi deixar os caras em Brasília, porque a votação ia ser na segunda-feira. Então, o que você faz? Vou dar comida pros caras aqui à noite, eles vão estar num evento aqui que vai ser indelicado eles não virem, porque eles são da base aliada do governo, e eu faço com que eles já estejam em Brasília aqui no domingo para poder votar amanhã. Né? Então, é pra você ver como a política brasileira é triste, cara. Você teve que fazer um jantar e dar comida pros caras ali pra segurar eles em Brasília um dia antes. Isso daí eu tava lendo em algumas notícias aqui de analistas políticos explicando, né, o porquê também do jantar. Fazer os políticos ficarem até tarde no domingo. Isso aí não é exclusivo da política brasileira, não, né, cara? Aliás, diria que isso não é exclusivo nem da política. Eu já vi em outros tipos de evento usarem comida como atrativo para que as pessoas estejam lá por qualquer que seja o interesse. O grande problema aí é a quantidade de dinheiro que se joga no ralo fazendo esse tipo de coisa, mas a estratégia ela não é nem exclusiva do governo brasileiro e nem exclusiva da política sequer. Em várias outras áreas se usa esse tipo de estratégia para atrair pessoas para um determinado lugar ou com qualquer objetivo que se tenha. Sim, a estratégia não é condenável em si, o problema é a gente ver que os políticos não estariam ali para votar, mesmo eles fazendo parte da base aliada, eles não estariam ali para votar numa segunda-feira simplesmente porque eles não vão segunda-feira trabalhar. Então isso não é um caso de corrupção e tal, o governo pode fazer um evento desse e tal, apesar de ser bem ruim você fazer um evento desse caríssimo quando você está falando de economia, mas o governo pode sim fazer isso. Agora o problema é a gente ter políticos de uma qualidade tão ruim que você consegue fazer com que eles compareçam oferecendo um prato de comida, um jantar ali no negócio, né? Tipo, eles vão estar ali, então eles vão estar no jantar e, ah, tô aqui já em Brasília, vou ter que ir amanhã, né? Então a qualidade dos nossos representantes é tão ruim que a gente depende disso, mesmo se tratando de uma medida tão complicada, tão delicada, né? Você conseguiu fazer com que eles fossem voltar dando comida e tendo esses conchavos. Agora, com relação aos conchavos, uma outra coisa que eu tinha visto também, e foi vídeo até, foi do nosso queridíssimo, não saudoso ainda, infelizmente, Jair Bolsonaro. Ele postou... Cara, que ele é postou... Você não pode desejar a morte dos outros assim, bicho. Não, eu quero um dia ter saudade de quando eu falava dele, esse que é o problema. Não saudoso ainda, não, mas não desejo a morte, não. Deixa ele vivo, preso, tá tudo bem já. Agora, ele postou um vídeo da internet, né? Acho que você já deve ter visto, ou a galera deve ter visto também, que viralizou. Ele postou um vídeo falando que ia votar contra, que essa PEC era um absurdo e não sei o quê. E depois ele postou um outro vídeo, né? Depois do jantar, ele postou um outro vídeo falando que ia votar a favor. E ficou aquela coisa no ar, né? Pô, o cara tá ficando louco. Uns dias antes ele fala que é um absurdo, lá esbraveja e tal. E um dia antes ou no dia lá da votação ele faz um outro vídeo falando que vai votar a favor e, tipo, ele mesmo não se explica muito bem o que fez ele mudar de opinião. E depois, né, em outros colunistas aí, o pessoal que trabalha com política em alguns jornais, né, começaram a ventilar a informação de que ele tinha negociado com o Temer que essa PEC não atingiria o salário, os benefícios, aposentadorias de militares, né? Investimentos no exército, aposentadorias e benefícios para militares e aposentados, viúvas militares. E, enfim, depois que a galera, mesmo os fanboys dele, ficaram sabendo disso aí, foram cobrar no Facebook dele e acho que até, não sei se chegou a ver que o Sensacionalista compartilhou uns prints aí do Facebook dele, dele falando que, ah, eu sou só um deputado no meio de tantos outros e eu tô representando aqui quem eu tenho que representar. Se você acha que eu tô errado, você tem que cobrar os 500 e tantos outros também, não tem que me cobrar sozinho. Então, né, é mais uma incoerência e mais um pensamento no umbigo, né? Uma medida que vai atingir o Brasil inteiro e que, a princípio, o cara tava condenando, ele passou a aceitar depois que ele conseguiu defender a galera dele ali, a meia dúzia dele ali. Eu ouvi falar só, não vi nada, porque acompanho o Bolsonaro muito menos que você, mas não cheguei, mas ouvi. Eu cheguei a ouvir sim o pessoal comentando algumas coisas sobre isso. Um ponto que eu achei interessante do documento, eu particularmente, cara, até pra escrever o post que eu fiz lá no Politicando, que inclusive a gente vai colocar na descrição aí, eu foquei bastante no PDF mesmo, na PEC que eu baixei lá no site da Câmara, que a gente também vai disponibilizar o link. Eu procurei analisar cada um dos pontos dele e tentar buscar o embasamento do que eles estavam falando. Uma queixa de cara que eu tenho para qualquer documento que eu leio, que eu baixo do site da Câmara, do Senado, etc., é o seguinte... Quando a gente faz qualquer trabalho escolar, seja na faculdade, seja na pós-graduação, seja hoje até acho que no ensino médio e tal, qualquer trabalho, artigo, qualquer coisa que você escreve, você tem que colocar referência bibliográfica. Você tem que dizer de onde você tirou as coisas. E nunca numa porra de um documento desse que eu leio tem a referência de onde saíram os dados que estão sendo passados ali. Então, essa é a crítica pra tudo, não é pra essa PEC, não, é pra tudo. Todo maldito documento que é publicado na Câmara, no Senado, etc., pelo nosso querido governo, devia ter as referências daquilo que está sendo falado. Porque tem um monte de percentuais, tem um monte de afirmações, tem um monte de pressuposições, mas simplesmente não tem referências. O cidadão que queira se informar melhor sobre o que está escrito ali, ele precisa buscar e dar um certo trabalho. Mas, né... Eu resolvi ter um pouco desse trabalho para tentar entender um pouquinho da cabecinha dos nossos queridos legisladores. E aí eu tenho um parágrafo interessante que diz o seguinte: a raiz do problema fiscal do governo federal está no crescimento acelerado da despesa pública primária. No período de 2008 a 2015, essa despesa cresceu 51% acima da inflação, enquanto a receita evoluiu apenas 14,5%. Torna-se, portanto, necessário estabilizar o crescimento da despesa primária como instrumento para conter a expansão da dívida pública. Esse é o objetivo desta proposta de emenda à Constituição. Cara, eu procurei bastante sobre esses dados aqui, porque é meio chocante, né? A gente vê que a despesa cresceu 51% acima da inflação e a receita só 14,5%. E, de fato, eu vi números que se aproximaram disso. Não vi exatamente, tá? Eu vi uma matéria do Globo que mostra que só de 2014 para 2015 a dívida pública aumentou em 21,7%. Né, passou para 2,79 trilhões, e eu vi algumas outras matérias que falavam sobre os gastos públicos, o quanto eles aumentaram. Inclusive, dados divulgados pelo próprio Tesouro Nacional, que também a gente vai colocar o link na descrição aí, falando bastante da dívida pública. Isso aqui, pelo menos para mim, deixa muito claro que a fórmula que a gente usa hoje para estimar o nosso gasto não funciona. Estimar o gasto como percentual da receita, quando a gente tem um cenário em que a despesa cresce basicamente 3 vezes mais que a receita, isso é loucura. É loucura, assim, para qualquer coisa. Então, embora eu também ache que congelar totalmente o investimento em determinados serviços, para mim, principalmente dos 3 pilares, tá? Saúde, segurança pública e educação. Talvez todos os outros a gente pudesse congelar sim. Agora, esses 3 talvez tenha que ser revista melhor essa fórmula de como vai ser aplicado um teto. Mas de que a fórmula que está hoje não dá para manter, isso me parece claro. Você discorda disso também? Não, não discordo. A gente tinha comentado um pouco antes de começar até com relação ao... Né, tem a necessidade de ser revisto os gastos, agora de onde que vai sair? Quem que vai pagar? Né, esse que é o problema. Existem partidos, eu não sei se o... Partidos de esquerda, não sei se o PSOL, não sei se a Rede também defendem, mas existe a proposta de taxação de grandes fortunas, de revisão da tabela do imposto de renda. Né, são coisas que fariam com que fosse equilibrado melhor e que o governo arrecadasse mais, sem a necessidade de criar novos impostos, por exemplo. Né? Apesar de estar arrecadando mais dinheiro, você não está criando novo imposto para todo mundo, não está aumentando o preço no supermercado. Então, eu não questiono isso, eu questiono só de onde que teria que sair. Mas faz sentido sim ter um teto, né? Apesar de alguns sites, aí, alguns materiais que nós lemos, já terem falado que existem países que têm uma dívida pública maior ou igual que a do Brasil e estão tendo crescimento. Né? Eu estou vendo aqui... Bom, citando alguns países aqui, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma dívida de 101% do PIB, Itália 132,7%, zona do euro 90,7%, Japão 229,2%. E todos eles, né, têm uma situação econômica e uma situação interna ali dentro do país e tal, razoavelmente boa, muito melhor que a nossa. Eu não sou economista, isso daí é uma coisa que eu até comentei contigo antes da gente decidir gravar, né? Não comentei que eu não sou economista, porque isso é notório, mas comentei que talvez eu não fosse a pessoa mais apropriada para analisar ou poder criticar, né? O quanto é necessário ter a dívida pública ou não é necessário, o quanto é aceitável, tolerável manter essa dívida, né? até qual percentual seria razoável deixar ela subir, de que forma que ela deve ser paga ou não, né? Então são questões que eu não tenho conhecimento técnico para estar respondendo por isso. Não sei se você chegou a ver alguma coisa mais detalhada sobre isso, ou algum estudo sobre essa questão. Eu vi sim. Eu vi uma matéria interessantíssima, né, do Politize, que também tem sido fonte de bastante informação sobre esse tema. Né? E lá eles dizem que sim, existe um lado bom, né, um aspecto positivo em relação à dívida, né? Que é como o governo consegue trabalhar com esse dinheiro quando essa dívida é bem administrada, né? Faz com que o governo consiga gerar mais equilíbrio nos investimentos e nos serviços, né? Agora, obviamente que a questão da dívida, ela tem que ser usada nos momentos em que o país julgar necessário, e essa dívida tem que ser paga nos momentos em que o país crescer, que foi exatamente o que faltou pro nosso país, né? Em determinado momento a gente foi aumentando essa dívida, ok, mas a gente entrou numa linha de crescimento e essa dívida não foi sendo paga, né? Muito pelo contrário, ela foi aumentando ano após ano. Por isso que ela fica meio sem controle, né? aquilo que a gente estava discutindo sobre a Selic e tal, de aumentar os juros ou diminuir os juros, né, tem um impacto direto na inflação que eu também não tenho domínio suficiente para explicar. Mas vários economistas aí já disseram o quanto é complicada manejar esses juros da dívida pública dessa forma. Sobre o lance da taxação de grandes fortunas, eu li uma matéria no Globo que falava sobre essa questão, né, de que essa possibilidade foi incluída lá na Constituição de 88 e que volta e meia esse assunto vem à tona. Sempre que a gente, na verdade, passa por algum problema financeiro no país, esse assunto vem à tona, né? A matéria, ela diz, inclusive, que na América Latina, só a Argentina, Colômbia e Uruguai têm um imposto nesse sentido. Ela coloca uma aspas aí na questão de taxar grandes fortunas, que é em relação ao custo alto da fiscalização. Então, vai depender muito do contribuinte declarar de forma correta os bens. O que a gente sabe que a grande maioria das pessoas que têm fortunas muito grandes acabam não fazendo, né? Então, a sonegação no Brasil também é muito grande. Então, eu acho que tem que fazer, óbvio. Não faz sentido nenhum cobrar a mesma coisa de alguém que ganhe 20, 30, 50, 100 mil vezes menos que outro. E essas pessoas entrem aí no mesmo percentual de arrecadação. Eu acho que tem que ser diferenciado, tem que ser maior. Só que a gente não pode achar também que isso vai ser a solução de todos os problemas, né? Na matéria também diz que alguns países da Europa também tiraram essa taxa. Então, assim, óbvio que tem que ser feito. É uma medida conjunta também que tem que acontecer. Agora, me parece muito claro o porquê que ela não acontece, né? Ela não acontece porque quem tem o poder de fazer com que ela aconteça é detentor de grandes fortunas também, né? Acho que isso é claro para todo mundo, não? Com certeza, com certeza. É isso que é questionado, né? O quanto... a reforma necessária, né? O teto necessário, mas o quanto os interesses de pessoas que podem ser atingidas por essa revisão está sendo colocado. Está sendo colocado aí para mudar o resultado. Agora, o que a gente falou também aí da inflação é sobre a dívida pública, principalmente, né? Se você mexe na Selic, você consegue diminuir os juros da dívida e tal. Então, como eu falei, isso também foge da minha alçada, mas são propostas, são coisas que deveriam ser analisadas ou pelo menos deveriam ser melhor argumentadas aí na proposta que foi feita de emenda. Por que não fazer isso? Por que não fazer outras coisas? Na internet a gente tem visto muitas críticas também com relação a não mexer na taxa de juros e dizem que isso só faz com que os banqueiros, né, continuem ganhando mais, as pessoas que se beneficiam disso continuem ganhando dinheiro, enquanto a população vai acabar pagando o pato, que é o lance de pagar o pato acabou virando piada por causa do pato da Fiesp lá, né? Não vou pagar o pato, não vou pagar o pato, agora quem vai pagar o pato, né? Ah, eu pensei que era o pato do Corinthians, enfim, pô. Tem essa... Agora tem essa crítica, né, do percentual também, mas é que eu não tenho cabedal aí de conhecimento para poder estar criticando o aumento ou não da taxa de juros, mas eu questiono por que isso não foi argumentado, por exemplo, no documento aí que expôs, né, a PEC. Por que eles não dizem o porquê não tomaram essa decisão? Sobre esse lance, realmente não tá na PEC, o que é meio... É que a PEC também, aí eu acho que talvez realmente não posso estar, porque ela está falando de uma medida, ela não está explicando por que não se usou outras, né? Então talvez estar no texto realmente não é algo, não cabe ali. Essa medida ela tem que ser discutida em outros termos. Eu vou me arriscar a falar uma besteira aqui, mas pelo que eu entendi, diminuir os juros da Selic, diminuir a Selic, diminuir os juros da dívida pública, faz com que os títulos rendam menos. Se os títulos rendem menos, o dinheiro investido na dívida pública é menor. Então, beleza, a dívida pública diminui. Porém, esse dinheiro vai para outro lugar. Então, eu acho que, na verdade, é meio o contrário. Se eu diminuo os juros, eu acabo fazendo com que os investimentos vão para os bancos. E não o contrário. Eu acho que os bancos sempre brigam para que os juros aumentem. Desculpa, para que os bancos, para que os juros diminuam. Os bancos querem que os juros diminuam, porque com a diminuição de juros da Selic, o investimento no Tesouro não é tão atrativo, e aí vão ser feitos investimentos nos produtos desses bancos. Com um juros da Selic mais alto, acaba sendo mais atrativo investir no Tesouro, e aí a nossa dívida aumenta, né? Então, eu acho que essa é a questão principal entre subir ou não subir os juros. E aí eu não critico o fato disso não estar na PEC, porque não acho que o objetivo do texto é defender, é expor várias medidas. O objetivo do texto é expor essa medida, em relação a essa medida que o texto tá falando. Um ponto que foi bem contestado também é que o Poder Executivo acabaria se transformando num super órgão, porque ele definiria esses limites e tal. E aí o próprio texto da PEC já responde a essa questão. Eu vou ler mais uma vez aqui um trechinho dele. Trata-se também de medida democrática. Não partirá do Poder Executivo a determinação de quais gastos e programas deverão ser contidos no âmbito da elaboração orçamentária. O Executivo está propondo o limite total para cada poder ou órgão autônomo, cabendo ao Congresso discutir esse limite. Uma vez aprovada a nova regra, caberá à sociedade, por meio de seus representantes no Parlamento, alocar os recursos entre os diversos programas públicos, respeitando o teto de gastos. Vale lembrar que o descontrole fiscal a que chegamos não é problema de um único poder, ministério ou partido político. É um problema do país todos o país terá que colaborar para solucionar. Então, assim, o que o texto tenta afirmar, que também não me desceu muito bem, é que o executivo não tem esse poder de definir o teto, de definir onde vão ser os gastos. Ah, beleza, o governo não define exatamente onde vai ser gasto, mas ele define o teto. Então, automaticamente, ele limita, sim, a ação dos outros poderes. Né? Acho que falar que ele vai se transformar num super órgão é um pouco de exagero. Agora, o que talvez tenha que ser discutido, e aí também não está claro aqui nessa PEC, é como é investido dinheiro hoje, como é gasto dinheiro hoje nessas outras áreas. Então, no poder legislativo, que é, a gente sabe que tem muito dinheiro jorrando aí, né? Então, limitar o dinheiro gasto no poder legislativo, pelo menos, e se a gente for olhar pro dinheiro gasto em pessoal, pro dinheiro gasto em estrutura, tem que limitar mesmo, e tem que tirar bastante dinheiro de lá. Né? E de alguns outros órgãos, como que é definido o orçamento do Ministério Público hoje? Né? Porque no caso da saúde e da educação, eles mostram aqui no texto como é feito hoje e a proposta de alteração. Nos outros casos, não. Nos outros casos, eles só falam da alteração, mas não falam como é feito hoje. Então, isso eu acho que é um gap do texto, que acaba até dando base para alguns argumentos mais sensacionalistas, que só abordam saúde e educação, porque são temas que têm mais apelo para a população. Então, tem muito veículo de mídia aí que quer se fixar só nesses dois pontos, porque sabe que é isso que vai trazer audiência de fato das pessoas. Eu tinha falado sobre a notícia sobre o Temer ter dito que poderia ser revisto em menos tempo. Isso a gente está gravando aqui no dia 13 de outubro. Às 10h42 da noite. Para ser exato, né, para ser mais preciso. Hoje, às 9 horas e 30 minutos, na Globo News, a jornalista Miriam Leitão, conseguiu fazer uma entrevista com Michel Temer, já estava gravada, né? Foi ao ar hoje às 9h30, provavelmente nem eu nem você não assistimos, eu não assisti. Mas é nessa notícia, foi nessa entrevista com Michel Temer que ele disse isso da flexibilização. Eu vou ler o trecho aqui da fala dele. Sempre se corre a ideia de que você está engessando essas coisas de uma tal maneira que o Congresso Nacional jamais vai poder modificar aquilo que foi fixado agora. Nós fixamos 20 anos, que é um longo prazo, mas eu pergunto, não se pode daqui a 4, 5, 6 anos, de repente, o Brasil cresce, aumenta a arrecadação, pode-se modificar isso? Pode. Você propõe uma nova emenda constitucional que reduz o prazo de 10 anos para 4 ou 5, ou seja, o país não ficará engessado em função do teto, disse Temer no trecho divulgado. Quer dizer, eu estranho muito ele estar dizendo isso tão claramente, assim, né? Tá querendo passar agora uma proposta de 20 anos com com a data que foi chutada, né, praticamente chutada, eles fixaram nessa data, e tá dando um migué aí de que vai poder ser feito esse mesmo processo aí daqui a 4, 5 anos, se o país voltar a crescer. Bom, enfim, é esquisito, mas tem o relator da PEC já disse que é indiscutível o prazo de 10 anos. É, mas caralho, é engraçado. Só um ponto, né? Se ele tá dizendo que pode se propor daqui a 4 anos no mundo, por que não faz 4 anos então essa bosta? A Miriam não perguntou isso pra ele? Por que que hoje o período é esse? Já que você tá falando que nada impede de mudar. Então, no texto que eu tô lendo aqui, só recortaram esse trecho dele e estão contrapondo aqui com o relator da PEC, que é o... Deixa eu dar uma olhada aqui, que é um relator. É Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul. Ou Perondi, não sei. Mas ele é o relator da PEC, ele já disse que esse ponto não vai ser alterado do texto base, que já é ponto pacífico, que todos os partidos concordaram, então... isso não sai. O limite de 10 anos para ser debatido de novo não vai sair. Isso é... Essa questão do tempo... O que, eu vi um post hoje do Walter Batista, que foi candidato a prefeito aqui do Guarujá, que ele falou uma coisa que me chama muita atenção e que eu também vejo como uma falta grave, né, do nosso parlamento. É que essas coisas não são discutidas, cara. O próprio governo tinha que fazer... dar mais ênfase para isso na elaboração da proposta. Pô, a gente conversou aqui com o Rodrigo na semana passada e ele falou como foi montada colaborativamente a proposta do Marco Civil, como o pessoal participou disso lá no projeto que ele tocava na época. Então, por que essas coisas também não têm mais participação popular? Né? Por que o próprio governo não traz a população para discutir melhor essas coisas que são tão relevantes para o nosso dia a dia, né? O Walter questionou isso de uma forma bem interessante e eu assino embaixo. Eu acho que a proposta em si é necessária, a mudança é necessária, a gente já concordou nisso. A forma como ela está sendo desenhada e como ela está se tentando aprovar ela é que é extremamente desagradável, né? A gente vê que é nítido que tem algo muito escuso por trás disso aí, né? Cara, essa é uma crítica, agora que você falou do Walter, né, professor Walter, que foi candidato aí da rede no Guarujá, essa é uma crítica que a gente vê, que a gente tem, né, desde quando a gente estava entrevistando os candidatos, né, acho que desde antes disso a gente já tinha percebido isso, mas eu acho que ficou escancarado aí quando a gente começou a conversar com os candidatos, o quanto a política nas prefeituras, nas cidades, nos estados, não é aberta. As pessoas não debatem, as comissões não são feitas para as pessoas participarem, as reuniões são feitas em horários que as pessoas não podem ir, então isso é uma coisa que é horrível da política brasileira e vem desde baixo, né, até lá em cima, até a presidência. Né? As coisas não são debatidas, não são argumentadas, mal são justificadas, que nem você estava falando agora, né? Tipo, a gente lê os documentos, mal tem um porquê das coisas estarem acontecendo. Então, enfim, né? Eu acho que é um problema que vem desde baixo até em cima, em todos os lugares. O Brasil já é acostumado a não debater muito as questões políticas, né? Nesse caso, cara, no caso dessa PEC ainda, tô chutando aí uma conclusão, eu acho que vai acabar sendo aprovado e não vai acontecer nada. Né? O povo não vai se mobilizar, não vai bater panela, não vai pra rua fazer protesto, não vai tacar fogo em nada, não vai acontecer nada. Acho que vai acabar sendo aprovado, tem uma meia dúzia de partidos de esquerda agora que estão fracos, né? Não tem mobilização, não vão conseguir fazer nada. O resto dos partidos e o MBL da vida, o próprio nome já diz, né, é liberal. Por mais que as pessoas não entendam o que isso quer dizer, eles não estão interessados em serviços públicos. Né? Tipo, é melhor para eles que as pessoas usem serviço privado e que o governo enxugue mesmo, a qualquer custo, né? Mesmo que a princípio esteja ferrando com a população. Então é complicado, eu acho que vai acabar aprovando e não vai acontecer nada. Não teve discussão, não vai ter discussão e no fim das contas o próprio povo vai acabar não tentando nem derrubar. Ah, eu discordo um pouquinho, viu, cara? Eu acho que não vai passar tão fácil assim. A segunda votação já deve ser bem mais apertada e talvez ela ainda passe, a segunda votação na Câmara, mas eu acho que no Senado a coisa vai ficar bem mais rígida. Eu acho que necessariamente vão ter que ter alterações e eu chuto dizer que eu acho que não passa. Desse jeito que está escrito, eu acho que não passa. Se continuar se dando a ênfase que está se dando para essa questão na mídia e continuar incitando as pessoas, incitando até no bom sentido, eu falo agora, tá? Incitando as pessoas a participar disso e a perceber o quão prejudicial pode ser se essa PEC for aprovada da forma que ela tá, eu acho que a pressão popular pode fazer alguma diferença, sim. Pelo menos eu tenho essa esperança, vai. Seja no sentido das pessoas procurarem os deputados, começarem a pressionar eles, e de repente eles acabarem mudando de ideia, porque eles estão vendo que a galera, a população, num grosso assim, não tá aceitando. Eu acho que isso tende a acontecer no Senado. Eu acho que no Senado, o Senado como enxuga mais, fica mais claro quem tá de cada lado, quem tá defendendo, e a gente sabe que político, ele apoia, né, um determinado lado até que a água bata no dele, né? Quando eles começarem a perceber que aprovar isso vai ser extremamente impopular e que pode causar danos colaterais para os mandatos deles, aí eu acho que talvez eles vão começar a rever isso, entendeu? Então, eu espero que dê tempo disso acontecer, que dê tempo da população exercer essa pressão para que isso não passe assim tão despercebido. Concordo, só discordo no sentido de que eu não sou tão crente de que isso vá dar certo, mas espero que sim, se der certo, melhor ainda. Mas eu não acho que vai acontecer. Mas enfim, vamos ver. Beleza. Então acho que a gente pode entrar no nosso final aqui pra gente concluir. Da minha parte, eu já tinha essa conclusão, a conversa que a gente teve não me fez mudar ela, que sim, eu sou contra essa PEC da forma que ela tá hoje. Não acho que ela tem que ser aprovada. Sou a favor de que se façam alterações, sou a favor que se discuta esse formato em que os nossos gastos são aplicados, a forma como eles são aplicados. Eu acho que essa questão de tirar um percentual da receita não é suficiente. Aliás, ela não é sustentável. Não tem como continuar desse jeito, mas impor da forma de sendo imposto nessa PEC é meio absurdo. Então, assim, o que eu quero que aconteça é que essa PEC não seja aprovada e que se haja mais discussão no formato em que nós vamos mudar isso, inclusive, aí sim, juntando com algumas outras medidas, né? Para que, se possível, ao invés de uma PEC, se aprove um pacote de medidas aí, né? De medidas econômicas, fiscais, etc. Acho que dessa vez a gente também vai concordar, né? Eu concordo que deva ter muito. É necessário ter muito mais debate, principalmente com relação ao tempo. Que sejam colocadas garantias de que. Enfim, eu acho que o que você falou de tirar da indexação do que o Brasil está arrecadando a saúde e a educação, né? Não ser atrelado a isso. Eu até poderia concordar com isso desde que tivesse alguma outra garantia de que fosse investido mais, que, sei lá, conforme forem enxugando os outros serviços, isso vai receber mais grana, né? Vai receber mais verba. Como eu falei, tá tudo na mesma caixa, no mesmo pacote. Se você está colocando um limite nesse pacote e você não vai enxugar o resto, né, então é complicado. Provavelmente aí o próximo passo, como o Temer já falou, vai ser revisar, fazer a reforma da Previdência, né? E possivelmente nós vamos estar aí nas próximas semanas falando sobre isso também. A gente vai dar uma pesquisada e vai ver em que pé está isso, mas eu já vi em algumas entrevistas ele falando sobre isso. O gasto com a Previdência faz parte desse mesmo pacote dessa PEC. Né, faz parte desses gastos. Então, se o país gastar menos com previdência, com aposentadoria e conseguir melhorar isso, né, vai sobrar mais dinheiro. Se tiver um limite, vai sobrar mais dinheiro para ser investido em educação e saúde, por exemplo. Isso seria um caminho. Agora, a próxima discussão que a gente vai ter é de que forma que vai ser proposta essa reforma da Previdência. Né? Nós vamos analisar aí e ver o que eles estão propondo ou se já tem alguma coisa escrita sobre isso. Porque também é uma coisa muito complicada você querer aumentar aí a idade mínima para aposentadoria, que já tá alta pra caramba, né? Então, enfim, isso daí é a próxima discussão que a gente provavelmente vai acabar tendo aqui. Isso aí. Vamos fazer as indicaçõezinhas, né? Que a gente costuma fazer nos programas que a gente tem gravado aí. Eu vou começar com a minha para te dar tempo de pensar na tua, beleza? Beleza. Eu quero indicar um livro chamado Bilhões e Lágrimas. Foi me indicado por um amigo recentemente aí. O livro é da Consuelo Diggs, acho que se pronuncia assim o nome dela. E ele conta algumas histórias importantes do que aconteceram na política e economia do Brasil. Então ele fala sobre o Daniel Dantas, ele fala sobre o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Ele conta alguns casos que aconteceram e muito legal que ele fala, ele conta um pouco como que aconteceu esse aumento da participação do Estado na economia, né? Como que o Estado passou a atuar fortemente na economia, em termos de investimento mesmo, tá? Investir em algumas coisas. Então assim, cara, eu comecei a ler o livro, é muito legal, a leitura é fluida, a linguagem é simples. Eu tenho certa dificuldade para ler, eu fico com muito sono quando eu começo a ler e eu durmo muito rápido, mas esse livro eu tô conseguindo ler ele bastante porque a história é muito interessante, a forma como ela conta também. O livro na Play Livros lá do Google tá R$14,95, tá bem baratinho. Eu acho que vale a pena ler esse cara para ter uma noção até melhor de como que nós chegamos no panorama político-econômico que nós estamos hoje. Fala aí. Bom, cara, dessa vez, contrariando as outras semanas, eu vou fazer uma indicação que pode ser útil para quem quer fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui. Eu, nas últimas semanas, parei um pouco de ver série, tô meio estudando bastante aqui sobre vídeo, podcast, não vai ser uma indicação cultural, eu vou dar uma review aqui de alguns hardwares aqui que a gente tem usado no podcast, eu acho que pode ser útil para outras pessoas também, eu acho que cabe um pouco nisso também, quem tá interessado em gravar ou fazer alguma coisa. Recentemente eu comprei um webcam, é uma webcamzinha Full HD, uma das melhores que tem para gravar vlog, para você usar no seu computador aqui para estar fazendo um Skype, alguma coisa assim. Ela é da Logitech. Para quem quer comprar um equipamento de entrada para começar a gravar alguma coisa de opinião com a qualidade razoável, como ela grava em Full HD, ela é um equipamento muito recomendado e você consegue comprar ela na faixa aí dos 300 e poucos reais. É da Logitech, é a C920. Tem a C930 também, que é um modelo um pouco acima, mas essa é a C920, ela é muito boa já dá para você começar a fazer com valor razoável. Na época das gravações para as eleições também, eu tava com um gravadorzinho que ajudou a gente a passar por cima de vários problemas de áudio que a gente estava tendo. Quem ouviu as gravações com os candidatos percebeu que algumas gravações estavam ficando com muito eco, né? E eu consegui contornar depois com um gravadorzinho da Sony. É um gravadorzinho de mão, barato, ele parece de brinquedo quando você vê ele, mas ele tem um microfone absurdo, assim, e eu tô usando ele, inclusive, pra fazer a gravação do vlog aí, que eu tô gravando alguns vídeos. Ele tem uma captação muito boa. É um Sony, é um IC Recorder, é dessa linha, né, da Sony, ele é o PX312. Ele é um gravadorzinho bem de entrada, assim, mas ele já tem um microfone muito bom, e ele deixa você ligar um microfone lapela aí, que, pra quem grava vídeo, né, é bem interessante que você isola os ruídos de fora e pega só o que você tá falando. E fora isso, desde o começo, né, eu e o Alexandre, a gente usa um headset aí que é um dos mais conhecidos também da Microsoft, que todo mundo elogia o microfone desse headset. O som dele é esse que vocês estão ouvindo agora, né, que ouviram eu e o Alexandre falando. Ele tem uma captação boa, parece um pouquinho abafado se você for comparar aí com aqueles microfones de mesa que a galera usa, que são bem mais caros, mas ele tem uma qualidade de áudio absurda, é um dos melhores custos-benefícios aí que você vai conseguir. Ele tá na faixa aí de R$150. É o LX3000, se eu não me engano, esse é o nosso microfone. Isso então, mesmo, né, Microsoft Live Chat, né? Isso, Microsoft Live Chat LX3000, é isso. Ah, perfeito. Bom, esse é o equipamento que a gente está usando, é bem amador ainda, é uma coisa, né, mas a gente está primando pela qualidade, aí, tentando conseguir coisas com custo-benefício razoável, e eu acho que o material que a gente tem produzido tem sido ótimo, né, perto do que a gente está vendo aí e tal, a gente está tentando e atualizando aos poucos. Isso mesmo. Cara, vamos aproveitar, né? A gente acabou não falando no último, porque a gente estava com convidado e tal, que a gente mudou um pouquinho o formato, né? A gente antes estava gravando só o podcast, publicando no Mixcloud e aí colocando links na página do Facebook. A gente começou então a fazer um site agora, certo? politicandopod.com.br. Lá a gente tem os feeds do podcast, tanto para iTunes quanto para Android, já tem o player embutido também para ouvir lá. A gente começou também a publicar alguns textos, né, com nossa parte de blog, e também alguns vídeos, com você agora se tornando um youtuber, barra vlogger, barra comentarista político. Então, a gente está expandindo um pouco, né, a nossa atuação nesse sentido, né? A gente está querendo investir um pouco mais de tempo e de esforço nessas coisas, né, por conta da nossa iniciativa. E aí também, como novidade, já que a gente está aqui fazendo indicações, é, coisa nova que a gente até conversou hoje, mas que certamente vamos botar em prática, que mensalmente nós vamos tentar indicar conteúdo sobre política em geral. Conteúdo na internet que a gente usa para pesquisar, então sites, blogs, páginas do Facebook, perfis do Twitter, tudo que possa ser útil para trazer alguma informação sobre política. A gente vai bolar direitinho ainda como que a gente vai esquematizar a postagem disso, mas a ideia é que mensalmente a gente faça um post com essas dicas aí sobre material de pesquisa para política. É isso? É isso. E só uma observação sobre isso que o Alexandre falou agora, isso daí é verdade, a gente vai começar a lançar esse material e vocês não têm ideia da quantidade de material que a gente consulta durante um mês para produzir. Cada gravação, cada coisinha aí que a gente está fazendo, a gente sempre procura ler bastante, a gente se depara às vezes com coisas muito boas, assim. Às vezes tem sites assim que você olha o conteúdo do site, nossa, esse site é melhor do que muito portal de notícia. Então a ideia é começar a pegar esses achados, assim, ou até mesmo... às vezes serviços do governo, portais e coisas que não são tão públicas assim, a gente começar a divulgar. A gente viu alguma coisa muito legal, alguma coisa muito interessante, a gente vai começar a fazer a listinha aí do material no fim do mês e tá publicando e divulgando lá na nossa página e no Facebook também, né, no nosso site e no Facebook. E é isso, acho que é isso por enquanto. Então valeu, recado dado, abraço! Abraço, até mais!